Fica somente a paz em mim, o que me faz sentir bem. Eles não sabem o que eu sei, eles não viram o que eu vi. Busca somente a paz em mim, o que me faz sentir bem. Eles não sabem o que eu sei, eles não viram o que eu vi. Pode julgar, pode falar o que quiser. Pode argumentar, discursar de pé. Pode até falar mal de mim se isso fizer bem pra ti. Pra mim é só outro que não bota fé. Pouco pra que eu derre no que eu quero pra mim. Tô a fim de ver tudo que de bom tem por aí. Sair daqui de onde nem trampando muito dá. Quando muito dá pra aliviar dessa pressão. Se tem tudo pra se desvirtuar da direção. Nas de complicar é que os cara busca solução. Perdão por meus desejos e sonhos, pequenos e incômodos. A quem fechou as portas do coração. Se lembra quando sem troco, sem nome, sem posto, apenas disposto a fugir da escuridão. Ainda tô nessa, por mim e pelos de menor na quebra, que não tem culpa que o mundo virou uma selva. Busca somente a paz em mim, o que me faz sentir bem. Eles não sabem o que eu sei, eles não viram o que eu vi. Busca somente a paz em mim, o que me faz sentir bem. Sabem o que eu sei, eles não viram que eu vi. Vai falar o que então? Trabalho, pago minhas contas, não devo satisfação. Tão cheio de conclusão, faltando com informação. Não sei se é tiração ou mesmo falta de noção. Que te faz pensar que alguém é mais que alguém. Que tu vale o que tu tem, foda-se se é mal pra alguém, nem vem. Eu tô suave, curtindo o som do Savave. Já dei um up no grave pra suavizar a viagem. Se pá, de SP pra cá, pra passar de lá em lá, da RS a BH e voltar. Certo do que eu tenho como missão, juntando do que muitos desperdiçam. A vida é uma longa expedição, lazer que alguns reverte em competição. Transformando seu comportamento em padrão. A mim não, me cobro do que eu tenho que cumprir. No certo seguir por tudo que eu vi nesse chão. Buscar somente a paz e o que me faz sentir bem. Eles não sabem o que eu sei, eles não viram o que eu vi. Busca somente a paz e o que me faz sentir bem. Eles não sabem o que eu sei, eles não viram o que eu vi. Os manos que são, eu trago a rima que tem. A missão, uma visão, 10 anos em direção. Music Evolution, chain. Pra começar, um digestivo cai bem. Se perguntar, diz que eu tô ótimo e zen. Tempo bom de lembrar, meu lugar conquistei. E muito do que eu fiz, muitos nem se recordam. Só que hoje eu sei quem é entre os que me rodeiam. Meu mano, te digo, os que cearam comigo. Próximo nível, mas é claro, enxergo brilho raro. Amigos visionários, sei que o quê? Otários são vários e fracos não pare. Respeite a mudança, só não estrague a cena. Seja um problema apenas, aquele que algema. Valeu o convite, Zudi, deixo aqui meu melhor. Vai a quem traz o bem, vamo aí.